caros ouvintes, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Hora Zero. Hoje é 14 de junho de 2010, é a primeira de três madrugadas em que eu, Carlos Bonaparte, estou aqui para lhe fazer companhia da meia-noite até às 2 da manhã. E hoje estou numa onda especialmente romântica. Vou trazer até si um dos mais românticos temas. Alguns já ouviu anteriormente, mas reservo-lhe algumas surpresas. Vamos começar com os Roxy Music, o tema Jealousy Co., um original de John Lennon, aqui na interpretação então dos Roxy Music. Vamos depois ouvir três temas: Another Day in Paradise, de Phil Collins, Always Somewhere, dos Scorpions, e ainda uma música que não sei se se recorda, de Boni Bianco, e o tema Miss You. É um tema muito bonito, um tema que eu te confesso que já não ouvia há, sem exagero, uns 11, 12 anos que já não ouvia esta música. Pois bem, vamos ouvi-la agora aqui na Antena Web, e tenho a certeza que permitirá muitos dos nossos ouvintes recordarem bons momentos com esta música. É de facto uma música muito bonita, e de Boni Bianco pouco conheço, confesso, mas ficou-me no ouvido esta música. Ficou, e agora ao recordá-la, já meio esquecida, há tempo que eu não a ouvia, agora ao recordá-la trouxe-me de facto muito boas sensações. Estava aqui a preparar o programa e pensar que música tão fantástica e nunca a ter passado aqui nestas emissões. Pois bem, vai ser mesmo hoje. Vamos então ficar com estes 4 temas, depois eu vou voltar para um bocadinho mais de conversa e mais 4 músicas. Antes, quero só agradecer-lhe mais uma vez pelos seus comentários, pelos seus incentivos, pelos seus pedidos também para os nossos diversos programas, e agradecer, acima de tudo, pela preferência que dá a Antena Web para ser a sua companhia. Vamos à música, até já! Thought that you was trying I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. Estação Antena Web. To tell you, come to me. E cá estou eu mais uma vez nesta edição do Hora Zero para esta madrugada de segunda-feira, 14 de junho de 2010. Muitos estarão ainda a recompor-se da grande festa que foi o dia de ontem, o dia de Santo António. Vamos ficar agora com mais 4 músicas. A primeira chama-se Imagine. É um original de John Lennon também, mas é uma interpretação de Madonna e ao vivo, e é uma interpretação fantástica, diga-se. Vamos depois ficar com uma música muito bonita de Danielle Bedingfield, If You're Not The One, uma música que já há algum tempo não passava aqui na estação. Vamos depois ficar com Spending My Time, dos Roxette, e ainda This Is Serious na voz de Celine Dion. Estes são então os próximos 4 temas que vai poder ouvir aqui na Rádio Antena Web. Eu espero que tenha a continuação então de uma ótima madrugada. Eu sou o Carlos Bonaparte e quero que saiba que é um enorme prazer poder estar deste lado para lhe fazer companhia mais uma vez. Quero agradecer a todos os comentários que nos vão chegando, todos os e-mails, todos os pedidos. Um forte abraço e até daqui a alguns minutinhos. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday someday you will join us, and the world will live as a sua melhor sintonia. If you're not the one, then why does my soul feel glad today? If you're not the one, then why does my hand fit yours this way? If you are not mine, then why does your heart return my call? If you are not mine, would I have the strength to stand at all? I never know what the future brings, but I know you're here with me now. We'll make it through, and I hope you are the one I share my life.

Antena Web. Sintonia perfeita. Cá estou novamente para lhe apresentar mais 4 músicas nesta emissão do Hora Zero. Emissão do Hora Zero que a partir de hoje será seguida de um outro programa que não tem nada a ver com o Hora Zero, aliás até o oposto, mas é meu dever informar-lhe de que hoje estreia aqui na Rádio Antena Web o programa Ritualis Metallum Infernalium, ou seja, um programa de... podemos dizer de heavy metal, um programa de música, enfim, de metal, não é? E então o programa que vai estrear hoje às 2 da manhã. Mas enquanto as 2 da manhã não chegam, vamos lhe dar música e vamos para o nosso primeiro bloco publicitário, primeiro e único bloco publicitário desta emissão do Hoje do Hora Zero. Vamos ficar com mais 4 temas e espero que eles sejam do seu agrado. Vamos ficar primeiro com Forever Tonight, na voz de Peter Citra e Crystal Bernard. Vamos ainda depois ficar com a música The House, de Katie Melua. É verdade, é mesmo do seu mais recente trabalho, nós já o temos aqui. E vamos então passar este The House, é o tema que dá título ao trabalho. E é curiosamente a última faixa. Vamos depois ficar com No More I Love Yous, a música de Annie Lennox. E vamos finalizar com a música... que eu acho que já pelo menos o grupo é conhecido com certeza. November Rain, dos Guns N' Roses. Estas são então as próximas 4 músicas que nos vão levar de encontro ao bloco publicitário. Eu estarei de volta depois para lhe trazer mais umas quantas músicas até às 2 da manhã. Quero, mais uma vez, mandar-lhe um grande abraço e deixar-lhe um muito obrigado por estar desse lado. Até já! Get any closer. I don't wanna act tough. sintonizado no seu Antena Web. I wish I never found in the privacy of your room, where flowers in the wallpaper bloom, where I just don't understand in the privacy of your. At the moon, is somebody watching? Doing now, it's my own, and I don't want it to be known, and it has to just remain in the privacy of my own room, where flowers in the wallpaper bloom, where you just don't know. Of my room. Look away now. Look away now. Forgive. próxima estação, Antena Web. Thank you. diga lá ao Sr. Fado. É o seu programa de fado na Antena Web, de segunda à sexta-feira entre as 13 e as 13h30, com a apresentação de Joana Santos. Assista à melhor seleção de fado, desde o mais recente ao mais antigo, como nunca viu em toda a estereofonia. Diga lá ao Sr. Fado. De segunda a sexta, às 13 horas, com Joana Santos na Antena Web. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz-lhe Rádio à Tarde, o seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Todos os dias, segunda a sexta, entre as 14 e as 16, fica a par entre as músicas, de novidades, curiosidades, do estado do tempo e aproveite para pedir a sua música. Rádio à Tarde, de segunda a sexta, entre as 14 e as 16, com Carlos Bonaparte, na Antena Web. De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 70 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Na Antena Web podes ouvir 3 músicas de um artista, ouvir os seus concertos ao vivo, só faltava ouvires um álbum inteiro. Faltava! Agora já não falta! Compact Disc é o espaço na Antena Web em que te trazemos um disco completo de um artista. Compact Disc, todas as quintas-feiras entre as 17 e as 18 horas. Só aqui na tua e cada vez mais tua Antena Web. Isto de volta, agora para a segunda parte deste Hora Zero. Vamos trazer mais 4 temas que espero sejam do seu agrado e lhe proporcionem bons momentos. Vamos recordar Juanes com Nelly Furtado e o tema Fotografia. Vamos depois ouvir a música de Júlia Graziella, Anúncio de Jornal. Anúncio de Jornal com Fotografia. O que é que me diz? E vamos depois ficar com Catherine Lara e o tema Nuit Magique, para acabarmos com Shane Ward e o tema No Promise. São estes os próximos 4 temas que nos vão acompanhar nesta emissão do Hora Zero, que vai para o ar, como já sabe, sempre na Rádio Antena Web, de segunda a quarta-feira, entre a meia-noite e as 2 da manhã. Eu sou o Carlos Bonaparte, estou sempre aqui nestas emissões do Hora Zero, e quero dizer-lhe que é para mim um grande prazer estar sintonizado consigo e você comigo nestas edições de segunda a quarta na Rádio Antena Web. Vamos à música, até já. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver, cuando tus fotos me siento a ver, y en las estrellas tus ojos ver, cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo taciturno de tu voz, y de nuevo siento enfermo este corazón que no le quede remedio más

Antena Web, sintoniza-te. Every time you're near, I feel like I'm in heaven. just wanna die in your arms. Here tonight. Hey baby, when we are together, doing things that we love. Every time you're near, I feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let go, girl. I just need you to know, girl. I don't wanna run away, baby, you're the one I need tonight. No promises, baby, I need you all the time. I just wanna die. E cá estou eu nesta emissão do Hora Zero para lhe trazer mais 4 musiquinhas que espero também serem do seu inteiro agrado. Vamos para já ficar em português com Lara Lee e o tema Telepatia, para ouvirmos depois a voz de Adelaide Ferreira e o tema Barco Negro. Depois vamos mudar de estilo e de idioma, vamos passar a ouvir canções em inglês. Stay With Me é o tema que vai tocar a seguir, para ficarmos com Forever Young dos Alphaville. Estes são os próximos 4 temas que espero serem também do seu agrado nesta emissão do Hora Zero, que já vai caminhando para o seu final. Depois eu vou voltar para as despedidas, mas até lá, delicie-se com estas maravilhas musicais. Deixei-te um dia num desespero.

If this world is wearing thin and you're thinking of escape, I'll go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand. Stay with me. Stay with me. In the silence of your room, when your pride is on the floor, I'll make you beg for more. Stay with me. Stay. You'd better hope and pray that you make it safe back to your own world. You'd better hope and pray that you'll wake one day in your own world. 'Cause when you sleep at night, they don't hear your cries in your own world. Only time will tell if you can break the spell back in your own world. Thank you. Eis que chegamos então ao momento de finalizar esta emissão do Hora Zero. Vamos terminar com quatro grandes temas. Primeiro, vamos ficar com Please Forgive Me, de Bryan Adams. Depois, vamos recordar Non Blondes e o tema What's Up. É uma música que certamente conhecerá. Se calhar não pelo nome do artista, se calhar não pelo nome da música, mas eu tenho a certeza que quando ouvir este tema vai conhecer. Vamos depois chegar com Love Hurts dos Nazareth e Without You dos Asia. E é desta forma que vamos encerrar a edição de hoje do Hora Zero. Eu estou de volta amanhã, à mesma hora, à meia-noite, para tentar que a sua madrugada comece da melhor maneira. Entretanto, já a seguir não perca a estreia de Ritualis Metal no Infernalium. Pronto, e da minha parte então é tudo por hoje. Tenha a continuação de uma ótima noite. Até amanhã. Still do. So if you're feeling Antena Web, rádio à sua medida. gazing at our sunrise, reflected in your clear eyes. Misty morning forest, smoke fires. Make our way through the broken day. I couldn't stand to stay without you. Must keep moving while the light is clearing, leaving your dark world behind you. You have to run, life has just begun. I'll never be alone without you. Of midnight, and I awoke, you're glowing in the smoke. Suddenly alone without you. Without you, it seems so.